É puro peso, a ideia explode sob a forma de canção. Vai nessa, irmão. É união a ideia que fica. O arsenal tão pesado, engatilhado. Permanecemos no encalço, fique ligado. O nosso som já te envolve, a rima é forte. E no baque do batido você se liga. Se liga no toque, não seja louco. É julgamento mandando ver a todo momento. Causando um enorme boom por onde passa. Dando basta esta farsa. Chega de segurar o que te gasga. É da periferia que a cultura explode. Julgamento na parada. Longe da fita errada, todos nós juntos. Levando sua adrenalina ao limite. E avisamos, tem muita coisa pra rolar. Muita coisa pra rolar. Muita coisa pra rolar. Vem, chega mais sangue bom. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som, tem uma pá de sangue bom aqui. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som, tem uma pá de sangue bom. Barreiras e mais barreiras não me impedem de crescer. Lutar, vencer, são as palavras-chave. Protestos indigestos, disparados, entalados na garganta do sistema. Chegou a hora, musicalmente falando, nós somos foda. Batidas por minuto, porrada sonora disparada por todos os lados. Um bispo mineral em massa, é provocado seis elementos sobre o palco. Munidos de microfones são os culpados. Surpreendidos do ato, fazendo o som é necessário mais que dom. A persistência determina a sobrevivência. O H2 no sangue se espalha feito braga, atingindo os cantos periféricos do Brasil. A população está tomada, dominada, infectada. Por algo que abriu seus olhos, abriu suas mentes pra sempre. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som, tem uma pá de sangue bom aqui. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som, tem uma pá de sangue bom. Noroeste, a Zona Sul, Zona Leste. Estou em casa, respeito as caras. A minha ideia casa com a sua. Sou pesado, conscientizado, é o quê? Só um de rua. Adrenalina pura e te leva às alturas. Hip hop que é forte, te deixa em estado de choque. Não é só de moleque, ouve, não se esquece. Ritmo e poesia, só mais pura expressão. Fazendo pressão, a parada vai rolar, vai explodir, vai estourar. Não dá pra segurar, o som veio pra ficar, mas está tudo errado. Você aí acomoda, então vem, mude de lado. Mais um aliado vem somar. Mostrar que ia modificar, então segura a porrada sonora. É peso de rocha, palavras não são disparadas. A tua rima é da boa, mas a levada também. Então vem que tem, é o puro peso original, é o rap nacional. Eu avisei que seria foda. E vai! Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som, tem uma pá de sangue bom aqui. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som que é bom sem sair do tom. Fazendo som, tem uma pá de sangue bom. A rima é boa, a ideia é essa. Vem do coração, o dom, o som que interessa. Música de verdade, essa é a qualidade. Julgamento e natifaria, sempre na humildade. A rima é boa, a ideia é essa. Vem do coração, o dom, o som que interessa. Música de verdade, essa é a qualidade. Fazendo som.